Salve, salve, ouvinte do blog Biblioteconomia para Concursos. Meu nome é Gustavo Ren e este é o nosso podcast número 2. Desta vez, a gente bateu um papo com Rodrigo Galvão, que é bibliotecário, meu amigo e editor deste blog. Rod também escreveu os dois volumes do Biblioteconomia para Concursos. E no segundo volume, quem já comprou deve ter visto, tem algumas questões de ergonomia que foram respondidas por Rod. E ele vai nos contar um pouco dessa sua experiência com ergonomia informacional, ergonomia do trabalho, enfim. Aproveito para lembrar que em agosto de 2007, mês que vem, o blog está completando um ano de atividades. E nós temos alguns prêmios para presentear os nossos leitores e ouvintes. Participem na categoria Prêmios, entrem lá e vejam quais são as condições para participar. É bem simples e a gente tem uma oportunidade aí de se conhecer melhor. Vamos agora escutar o que o Rodrigo tem para nos dizer. Olá a todos, estou aqui com meu amigo, colaborador do blog, ou melhor, editor do blog e também autor dos dois livros Biblioteconomia para Concursos, Rodrigo Galvão. Rod, ele tem um grande interesse por ergonomia e já estuda ergonomia há algum tempo. E é sobre isso que a gente vai falar um pouco. Eu quero pedir agora, Rod, para tu se apresentar e dizer para a gente como começou esse teu interesse por ergonomia. Olá a todos, é um grande prazer estar aqui conversando sobre ergonomia, que é um assunto que muito me interessa, né? Como já o Gustavo já falou, e dentro da biblioteconomia que eu consegui juntar esses dois, digamos, esses dois assuntos, essas duas áreas, em uma discussão só. Bem, pessoal, eu sou bibliotecário, me formei em 2004 na Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, e onde eu trabalho atualmente. Quando foi 2004, eu estava perto de me formar, abri o concurso para a universidade. Eu fiz e, graças a Deus, consegui passar e hoje eu estou lá trabalhando na biblioteca do Centro de Filosofia e Ciências Humanas. Bem, meu interesse pela ergonomia começou no seguinte. O meu trabalho de conclusão de curso foi em cima de periódico científico eletrônico. E quando eu estava fazendo, eu senti que muitos periódicos em ciência da informação apresentavam seu design de uma forma muito aquém do que poderia apresentar, principalmente se tratando de um periódico de uma área da informação. Então, nada mais interessante do que colocar essas informações bem dispostas. Então, quando fiquei sendo questionado até pelos textos, por amigos, como tu mesmo, Guga, já a gente chegou a conversar várias vezes sobre a má qualidade da disposição das informações dos periódicos, eu fiquei questionando como é que isso poderia ser melhorado. Então foi quando entrou a ergonomia, meu interesse pela ergonomia, que no caso seria a ergonomia informacional. Aí foi o meu pontapé inicial para o mundo da ergonomia. Beleza. Tu também fizesse uns cursos recentes agora sobre isso? Pois é, eu atualmente estou pagando uma disciplina lá no Departamento de Design da UFPE e recentemente eu fiz um curso de extensão, um curso ótimo de extensão na universidade também com o professor Marcelo Soares, que é uma referência internacional em ergonomia. E também não posso esquecer de Stefania Padovani, que foi uma professora que atualmente está na UFPR, Universidade Federal do Paraná, que me incentivou bastante, me dando vários livros, me cobrando muito sobre ergonomia, livros e artigos. E com ela eu aprendi muita coisa. Eu acho que foi ali que eu realmente me encontrei e me introduzi na ergonomia e fiz essa ponte entre ergonomia e ciência da informação. Certo. Agora, o que é que vem ser ergonomia? Bem, Gustavo, Ergonomia tem várias definições, mas não precisa a gente cair nessas definições. Uma coisa importante é a gente conhecer a ergonomia de uma forma prática. Então, essa pergunta vai ser respondida da seguinte forma. A ergonomia visa adequar o ambiente de trabalho ou de lazer às características humanas. Ou seja, ela busca uma melhor qualidade no mobiliário, quando você vai sentar, a cadeira que você está sentado tem que ter a exigência das características do homem, das pernas, alturas, até a própria bunda mesmo, onde é que ela vai ficar, se vai ficar aconchegante. A iluminação, você não pode colocar uma iluminação muito forte ou muito fraca, tem que ser ideal. Então, tudo isso a ergonomia estuda, sobretudo a ergonomia informacional, que estuda as melhores condições para a disposição da informação de uma forma tranquila. Certo. Agora, para a ciência da informação e para a biblioteconomia, o que é que a ergonomia tem a acrescentar nessas áreas? Ah, isso aí é uma coisa extremamente importante, interessante. Bem, eu acho que eu não falei aqui, mas você, Gustavo, já sabe que eu sou uma pessoa que gostaria, não sei até que ponto seria realmente útil, mas eu acho que a ergonomia deveria ser inserida, a disciplina ergonomia poderia ser inserida na grade curricular de vários, talvez até de todos os cursos de graduação, para que aquele profissional que vai se formar daqui a alguns anos já saia com algumas noções de ergonomia. Por quê? Porque tudo aquilo que a gente falou agora há pouco, que a ergonomia facilita, melhora o desempenho e o resultado, poderia se aplicar a várias áreas. Na nossa não é diferente. Vamos lá para a parte prática. A ergonomia, a gente, quando está nós, bibliotecários, né, quando nós estamos catalogando um livro, a gente tem o nosso serviço, a informação. E para que esse nosso serviço saia de uma forma interessante, ou seja, saia com uma qualidade boa, é muito importante a gente ver lá atrás como é que ela está sendo feita. Então, se a gente colocar um profissional, seja ele qual for, para executar alguma tarefa, algum serviço, em um ambiente que não seja favorável, o resultado, aquele produto ou serviço que ele vá produzir, talvez não saia tão interessante, porque ele já vai estar cansado, vai estar com problemas na visão, vai ter cansaço, uma estafa, enfim, vários problemas. Agora vamos lá. Se a gente está catalogando um livro, que nesse serviço de catalogação tem várias minúcias, isso a gente tem que estar prestando muita atenção. Vamos lá, se a gente estiver numa cadeira desconfortável, uma iluminação também desconfortável, um calor, isso tudo vai fazer com que o bibliotecário, de repente, queira terminar logo aquilo. Então, ele vai fazer muito nas coxas para entregar logo aquela produção dele, que muitas vezes isso é exigido. Sim. E a ergonomia está aí para isso, para dar melhores condições de trabalho para aquele que está fazendo o próprio trabalho. Por isso que a gente estuda a antropometria, que busca mensurar o corpo humano, para a partir disso a gente fazer estudos de produtos, que seriam as cadeiras, a iluminação, o clima, tudo isso para que possa concorrer para uma melhor qualidade no serviço, né, final, que seria a informação final. A gente é bibliotecário, às vezes passa sem se dar conta, né? 4, 5, até mais horas catalogando o livro em condições precárias. Eu que sou um tanto gordinho, já sofri bastante com isso. Dependendo da cadeira, né, a gente fica meio agoniado para querer terminar. Pois é, e inclusive a ergonomia é exatamente para isso, Gustavo. Que existem alguns conceitos na ergonomia que dizem assim, que não há o homem médio. Você tem que fazer um determinado produto, no caso a cadeira, como você citou, onde possa... Não sei onde possa ser confortável, tanto para o gordinho, que você também é muito alto, quanto para o baixinho e magro. Então, ela tem que estudar todas essas características e para que, de fato, a cadeira vai servir. Então, isso foi um bom comentário que tu fizesse assim, porque realmente eu também sofro, eu sou magro. E é muito chato, de fato. Agora, entrando na parte de concurso. Foi você que respondeu as questões sobre a ergonomia desse novo livro. O que é que tu achou dela? Qual o nível de dificuldade dessas questões? Pessoal, Gustavo, as questões de ergonomia, elas não estavam difíceis, mas estavam complicadas. Por quê? Meu argumento é o seguinte, o que foi exigido basicamente nas questões foi a NR17, que é a norma regulamentadora número 17. Então, uma norma, a gente que já lida com normas sempre, com as NBRs da vida, a gente vê que para a gente interpretar uma norma é um tanto quanto complicado. Não que a NR17 seja complicada, mas ela tem muitos detalhes. Foi exatamente nos detalhes que a organizadora se pegou. Por exemplo, a organizadora fez, não lembro agora qual foi a organizadora, mas ela colocou uma questão, que eu vi uma casquinha de banana, eu acho que foi a teste, que foi certo ou errado, e ela colocou uma casquinha de banana, querendo saber se a borda da cadeira deveria ser quadrada ou arredondada. Então, a pessoa tem que ler exatamente... o ponto da norma, né? A letra que tem. Exatamente. Porque, assim, é muito complicado. Você tem que estar prestando atenção bem mesmo quando estiver estudando. Então, assim, para resumir, as questões pedidas nas organizadoras se baseavam basicamente na NR17, que, vale salientar, já está ficando bem caduca aí no curso de extensão que eu acabei de fazer com o professor Marcelo Soares. Ele informou que já está tendo um movimento, um estudo para atualizar essa norma. Sei. Então, diz aí, o que é que tu... Quais são as dicas que tu daria para quem quer estudar ergonomia para concurso? Pessoal, eu acho que se puder fazer como eu faço, não necessariamente, claro, dizendo eu de fato estudo ergonomia porque eu gosto e sinto um grande prazer em estudar ergonomia. Mas um ponto-chave para se estudar ergonomia para concurso seria, como eu falei agorinha, ler a norma com bastante atenção, se preocupando nos detalhes, pois são neles que as organizadoras pegam, e tentando aplicar nos seus ambientes. Você que é estagiário, aplica no seu ambiente de estágio. Você que é profissional, aplica no seu ambiente profissional. Que se você cataloga um livro, você está lendo a norma e vê a distância entre a sua cabeça e a tela do computador. Você tenta aplicar tudo na sua realidade, dentro do seu ambiente de trabalho, como eu falei agora, e também no seu ambiente de lazer, que é na tua casa, no seu computador. Tu coloca, tu acha interessante ficar com perna cruzada no, de frente ao computador, pensar se aquilo tudo vai prejudicar tua saúde. Então, a gente trazendo mais para a parte prática, nos ajuda bastante isso. Então, acho que o princípio é esse. Claro, ler a NR17, entre outros textos que a gente pode citar já, e aplicando as nossas necessidades ao nosso cotidiano. É basicamente isso. Tentando levar a teoria para a prática, né? Exatamente. É uma dica até para estudar outras coisas também, né? Você, por exemplo, eu gosto muito de fazer isso com português. Se eu leio um livro de português, uma gramática, e aquela gramática está me passando alguma coisa, para eu memorizar aquilo, nada melhor do que tentar escrever daquela forma e depois tentar corrigir os textos dos outros, né? Somente texto de jornal, de revista. Ah, ótima dica, então. Tentando ver a teoria na prática. Perfeito. Agora, falando dos textos, tem alguns textos ou livros que tu indicaria para a gente estudar? Sim, olha só, Gustavo, tem dois livros que eu li há algum tempo. São livros interessantes, são livros que serviram de embasamento para meus projetos, para meus cursos, como falei agora na entrevista que fiz. Entre outros artigos também, que existem na internet, vários que a gente pode depois postar aqui no nosso blog. Mas um livro importantíssimo, eu acho, de ergonomia, seria o livro de Itiro e Ida. Vamos colocar um linkzinho para esse livro, tá ok? Então seria Ergonomia do Produto, esse livro de Itiro e Ida, mas ele dá uma abordagem muito grande, desde o comecinho da ergonomia, suas aplicações, tudo. É um livro que requer um certo tempo para você ler. Mas tem outros dois, seria Ergonomia, Conceitos e Aplicações, de Ana Maria de Moraes e A outra é Cláudia Montalvão. É também um livro muito interessante, então, da Capinha Azul, que eu acho que em todas as bibliotecas de ciência design deve ter. Eu acredito que sim. Aquele lá da definições, da a origem da ergonomia, básico, que qualquer profissional da informação pega, vai ler rapidinho e já vai conseguir interpretar. E outro livro muito interessante, que esse aqui sim, Ergonomia Prática. É isso que eu estava falando. Tudo a gente tem que levar para a parte prática, que é do Du e Wegmester. Eu não cheguei a observar direitinho a origem desses autores, mas é um livro muito interessante, foi traduzido também por Itiri Ida, que é um professor do lado da UFRJ. Então são esses dois livros, fora o de Itiri Ida mesmo, né? Seria bastante interessante para nosso estudo de ergonomia. Não apenas para concurso, mas também para trazer a ergonomia para dentro do nosso ambiente de trabalho. Exatamente. Eu espero até que um dia a ergonomia seja estudada, pelo menos uma cadeira básica, seja estudada pela graduação de Biblioteconomia e Ciência da Formação e que está por todos os cursos de graduação, que de fato é de suma importância isso. É uma coisa que eu vejo, que eu já comentei contigo, é que a gente, bibliotecário, a gente tem uma preocupação muito grande com o usuário, né? A gente sempre tenta promover melhor para uma acessibilidade, uma usabilidade mais confortável para o usuário e acaba esquecendo das condições de trabalho da gente, não apenas do bibliotecário, mas do auxiliar de biblioteca, às vezes dos serventes de biblioteca, né? De fato, isso é um ponto-chave, um ponto importantíssimo. Porque é um provérbio interessante, é casa de ferreiro, espeto de pau, né? Tanto a gente se preocupa tanto com o bem-estar dos outros, que acaba esquecendo do nosso próprio bem-estar, na verdade, é importante. Meu irmão, muito obrigado pela entrevista. Obrigado a todos. Para terminar, o que é que tu tem a dizer para os nossos ouvintes e leitores, para motivá-los aí a estudar e seguir firme nessa caminhada? Olha só, os concursos públicos. É interessante, assim, uma coisa que a gente pode pensar sempre é o seguinte: a gente vai estudando e persistindo, que o caminho sempre está aí. Quem tem o ideal de passar em um concurso não pode desistir, tem que seguir em frente. Então a gente tem que primeiro decidir e definir nosso caminho, nosso espaço, né? O que é que vai querer fazer? Depois de feito, se você decidiu que de fato vai querer estudar para concurso, poxa, não tem outra, sentar e estudar. O blog está aqui, de fato a gente está vendo que está ajudando muita gente, e é um orgulho muito grande que a gente tem de fazer isso. A Extra Libris, de fato, fica bastante orgulhosa, fica contente, né, de ver que está tendo um retorno. Então, dedicação seria a palavra-chave dessa última pergunta, Gustavo. Agora que tu fizesse, eu acho que eu poderia resumi-la simplesmente com essa palavra, dedicação. E sempre, olha pessoal, independente do edital sair ou não com referências, que dificilmente sai, e quando ele sai com conteúdo programático, assim, independente do que sair, estuda tudo. Estudem tudo, porque a gente pode ver como exemplo desses últimos concursos que estão tendo agora, que a maioria das questões de administração está sendo tirada de livro direcionado à administração mesmo, administração de empresas, como é o caso de Chiavenato, né? Então é isso, a gente tem que estudar tudo, tem que ser amplo e não deve ficar limitado nunca de jeito nenhum. E aplicar a ergonomia para estudar. Exatamente. Né? Estudar na carreira mais confortável, numa vida iluminada. E essa qualidade a gente vai ver que se você aplicar uma ergonomia bacana no teu estudo, quando for na prova o resultado vai ser favorável e vai agradecer também a ergonomia, pessoal. Com certeza. Beleza, Rodrigo. A gente está encerrando aqui essa entrevista. Um abração para você e para todos aqui, todos os nossos ouvintes. Valeu. Valeu. Gostaram? Agradecemos bastante a presença de Rodrigo nessa nossa entrevista. E a gente tem que relembrar que ergonomia está no nosso dia a dia, no lazer, né, nos trabalhos de casa e nos trabalhos da biblioteca principalmente. E eu aproveito para reiterar o que eu disse durante a entrevista, que a gente que é bibliotecário se preocupa muito mais com o usuário do que com a nossa equipe de trabalho. E isso tem que ser um pouco, digamos assim, equilibrado, né? A gente não pode esquecer do usuário, mas também não pode continuar esquecendo na nossa equipe de trabalho. Ou seja, temos que trabalhar em ambientes mais iluminados, com cadeiras mais confortáveis e etc, etc, etc. Lembrando que este blog é patrocinado pela Edições Baluarte e pela extralibris.org. A sua empresa também pode nos patrocinar. Basta entrar em contato com gustavoren@gmail.com. Para vocês, leitores e ouvintes, muito obrigado e até o próximo podcast.